935, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 10 no 3, passa agora 1500 pés. 5729 está pronto, ponto de espera. Parque 5729 ali, mantém 10. 10 na saída da El, após Leda, direto Brilho. Recebendo para 360 na saída da El, após Leda e após Brilho, gol 10 no 3. Evento 120 graus, 909. A minha decola, 5729. Utiliza o backtrack 44, aproveita Juliette, solo 59. Max Foxtrot Serra só guardando a pista livre. Guardando livre, Foxtrot Serra. 2 Whiskey Fox established. Complete LS final approach and contact Hotel 118.6. 18.6, good. Tower November 552, Whiskey Fox established, ILS X-ray, runway 10. November 552, Whiskey Fox reports on altar marker. Full report. Tem condições visuais, altímetro 104, reporte Pito Açu, Guardião 02, só confirmando pessoas a bordo. Não, 97, vento no 20 graus, 109. Fox, Fox, yeah. Leve 5729, decolou 59, controle 19935. 19:35, bom dia. Bom dia. Salvador, web 5729. Webjet 5729, contato radar na decolagem, suba ao nível 340 na saída da El, após Leda, direto Brito. Afirmativo, 340 na El, após Leda Brito, 5729. Five two Whiskey Fox, out of mark. November 552 Whiskey Fox, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 109. Clear to land, 552 Whiskey Fox. 219, vaga puxa acionamento. Parte 3 está autorizado. IT 5219, chame táxi. Salvador, apaga o táxi 5219. Tem autorizado o backtrack, livre aí na primeira, agora à direita, Fox 5. Só Salvador é o 355219. 55219, prossiga. A emissão do push está autorizado, né? Afirmo. Obrigado. Livrou o Mike Foxwell. Sim, a gente frequência livre. Controle Salvador, web 6722. Web 6722, Controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada bomb. Ajuste o altímetro no 04. Descendo direto ao 050 na chegada bomb, 6722. Gol no 925, chama agora o centro Recife, 126.0, alterna 125.45. 925. Isso aí é com a infraero, ok? Tá, ok, obrigado. 552, Whiskey Fox. 102, confira uma posição. Está em Piatã, para retorno. Gente, guardião 02, cruza a final da 17, aporta no solo do Graero, vento no 20 graus, 109. Voltará no final para o pátio do Graero, guardião 02. Boa. 552 is Fox, report Marshall inside. Motor TAM 3149 no 7, feedback acionamento. Autorizado, TAM 3149, chame para o táxi. Chamarei táxi 3149. Pode continuar a descida, TAM 3149. TAM 3190, afirmo. Autorizado a final do procedimento LSX-UI, desça para 2.000 pés, altímetro no 04, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, obrigado. Em frente, ingresse no pátio principal, em Taxiway Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre. Em 18.6, o ajuste é no 04, boa viagem. Certo, gato, chama a gato, 185, ponto de espera, 5219. Final para o pátio do Grael, Guardião 02. Tô sim, eu tô no visual do Guardião, repassa no solo. Vou dar no solo, Grael 02. Uno 013, chama agora o centro Recife. 125, décima 1, alterna. 133, décima 25. 1251, alternando 13325, obrigado, boa tarde. Posso do ponto de espera, pronto. Trip 5219, alinha e decola, pista 10, vento no 20 graus, 109. Alinha e decola, trip 5219. Solo 06, frequência livre. Tarde. Objeto 5729, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Oi, Salvador, tipo 5219, iniciando. Sim. 729, controle. Não, escuta, senhor. Chamo centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 25, 1, 3, 3, 25, boa tarde. Boa. Salvador, TAM 3149 para o táxi com 140 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. Tio 3149 da TAM, tá livre o táxi pelo pátio, Juliette, ou melhor, pátio Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18:6 e o ajuste é 1104, tenha uma boa viagem. 1104, pátio Índia e ponto de espera 18:6, obrigado e bom trabalho. Solo Gol 755, 104 para pushback acionamento. 7, Gol 1755, temos um Airbus da TAM, taxiando agora pelo pátio. Assim que o Airbus cruzar através do portão 4, inicie em coordenação com a equipe de solo e chame táxi. Uma passagem do Airbus está livre, chama o táxi, Gol 755. Contato radar na decolagem, suba ao nível 200 na saída Arbor. Centro, perfil da Arbor, 35219. TAM 3190, torre 118, decimal 612. Sente, 718-62. Muito obrigado, boa tarde, bom serviço. Controle, boa tarde, 24234. Confirme para o controle. Azul 4234. Azul 4234, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste de altímetro no 014. 0 Mário, 3-4-2-4-0-2-4-2-3-4. Objeto 6722, desça para 2000 pés, altímetro 1014. Para 2000 com 1014, pode passar pelo abaixo do 40? Autorizado. Prato. 149 visual com Airbus da companhia, final 1-0. Afirmativa. Após o tráfego ali, mantém pressão no zero. Após o tráfego ali, mantém no zero. Tá? 3, 1, 4, 9. Fala Zuno 1, libera a direita no 219. Direita 1219, TAM 3, 190. Solo Salvador, TAM 3190, livrou, tá na alfa. TAM 3190, ciente, tá livre o táxi pela alfa, chame antes da Juliette. Livre. Vai chamar de da Juliette, 3190. Voo 955 com 122 a bordo, 2 horas e 50, alternando Campinas, pronto para o táxi. Gente, o voo 955 está livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10186, a torre. O ajuste é 1-0-4, boa viagem. Táxi à direita, ponto de espera 1086, obrigado, bom trabalho. O TAM 3190, confirmando o portão é o 612, prosseguindo pela Juliette. paciente, meia dúzia, via Juliette, Rotan 3, 19-0. Boa tarde, voo 955, ponto espera da 10, pronto. 3149, Decolos 13, controle 19935. 1935, obrigado. 9755, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, 975. Controle, muito boa tarde, está 3149, decolado na DAEL. 3149, contato radar na decolagem, subo nível 380 na saída da DAEL, após Leda, direto Bridge. Afirmativo, 380 na DAEL, após Leda, Bridge, está 3149. Não, 755, decolagem autorizada, 10, vento 120 graus, 089. Decolagem, 10, Decolou 1-9, controle 1-9-7-5-3-5. 1935 já. Controle, o gol 9755. Gol 9755, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Brito. 360, no perfil da subida, tem posição Leda, depois direto Bridge, gol 9315. 4234, autorizada, final do procedimento LS X-Way, desça para 2000 pés, altímetro 1014, reposta estabilizada. 2000 pés, 1400, estabilizado, X-Way, 42. Jetman 722, chama agora a torre 118, décimo ao meia dúzia. 8,5, 722. 390. Sente, aguarda a cópia, gol 1856. Aguardando cópia. Por que adiantar a saída pro gol 1856? A PUC, eu tenho transição Caju. Porra, Caju, gol 1856. Torre, boa tarde, 6722. Webjet 6722, tem pouso autorizado na 10, vento 130 graus 089. Livre pouso na 10, 6722. Boa noite, 56, cópia. A 34, autorizado Recife, o nível 390, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.35, acione 5156. Dado Recife no 390, o Peruísque 58. Ajuda quando está no zero por vez do controle aprisionado 55. Transponda 5156 gol. 1856. Correto, e chame pronto para o pushback acionamento. Boa noite, 56. Chama pronto, boa noite, 56. Web 5722, solo 21, libera a direita no 219. Livrar 219. Salvador, Webjet 6722, boa tarde. Webjet 6722, boa tarde. Táxi via Alfa Juliette, o gate é o 4. Alfa Juliette pro portão 4, AB 6722. Paulo Salvador, boa tarde. Altan 3567, na frente da informação Quebec. Autorização para Brasília, nível 370. Completa final, torre 118, décimo 612. 12, bom dia. Olá. Torre, boa tarde, azul 4234. Azul 4234, impulso autorizado 110, vento 110 graus, 09. Gol 1755, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Recife 125, 1, 133, 25, gol 1755. Salvador, é o Trip 5219. Prossiga. Vai cruzar 150. Senha da guarda, transferência. Acho que está guardado. Conta 3567. Autorizado Brasília, o nível é o 370, via Pêsulo 17, decola da 10 com curva à direita, aí no perfil da subida Arbor, com transição Ofito, o controle 119.35, acione 5160. Autorizado para o Tantri. 67 Brasília, nível 370, ficando da pista 10 com curva direita na saída Argos, transição Ofito, onde percebe o Lu 17, controle 119.35, 5160, transporte. Correto, TAM 3567, chame quanto faltar para o pushback e acionamento. Pode chamar pronto, 3567. Alterna 125.4. 260 ou 12545. Até daqui a pouco. Até. Controle Salvador, gol 612. Gol no 612, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste de altímetro no 014. 5000 Mário no 014, tudo que precisa fazer o ISO. Confirma. ILS, isso. Sim. Prossegue na chegada, Mário, aguardando autorização para final do procedimento ILS. O ISO que fechou no 0, gol no 62. As cartas novas aqui do DPV não tem a transição ofício. Tem VATAP e tem ELEFA pro lado de lá. Qual que é melhor? Ok, pode ser Arbor com... após o Arbor é ELEFA, e ELEFA DCT Ofito. Perfeito, então, muito obrigado. Arbor, ELEFA, DCT Ofito. Solos 25, libera direita, 1219. Liberando direita, 219, 042, 402. 4234, Solo azul 4234, desvou direito. Na. Gente, azul 4234, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Foxtrot Alfa e chame antes da Juliette, azul 4234. A 3567 é o solo voltado.